rapaz. Se liga só. Tava ouvindo seu som, curti seu som, dá achei ideia, da hora. Dá ideia. E é o seguinte, eu tô com um esquema aí, moleque, que a gente vai levar uma grana, e como? Velho. É só você me escutar, a gente vai levar uma grana, mano. E da onde vem essa grana? É, tem um partido aí, tá ligado? Que tá ajudando a gente. E é o seguinte, moleque, tem muita gente lá dentro. Dizer que o rap era pá, era pu, era nós, era voz, era dos mano comum. Sonhei estar em cima do palco, cantando igual os grandes. No meio da fumaça, caege e explode nos falantes. Sonhei estar no topo, em meio aos gigantes. Muitas luzes coloridas, no estilo flagrante. Eu fui atrás do meu sonho e fiz ele concreto. Descobri que pilantra não tem valor, tem preço. Eu vesti sua camisa, escrevi nos cadernos sua rima. Você foi mais um herói que virou mentira. Eu vi de perto o erro, atrás das cortinas. Fora dos palcos, seu rap é conto da carochinha. Decepcionante, moeda corrompe mesmo. Judas no rap é mato, hoje já não fico mais surpreso. Enquanto o seu show tem preço, o meu tem apreço. Pela favela, pelo povo, pelos meus verdadeiros. Pro seu estrelismo, vaidade, eu bato palma. Sua verdade é mentira, sua música é sem alma. Seu rap era protesto, guerra contra o sistema. Hoje ele é o próprio sistema que a si mesmo algema. Se fez escravo do dinheiro, cê vive com o rabo preso. Já foi revolução, hoje é piada em picadeiro. Rebobinei a fita, virei o disco titio. Eu observei assustado quantos no prato cuspiu. Presenciei com tristeza ser cuspido no prato. Lembrei dos seus discursos em alguns anos passados. Sua máscara caiu, então eu fui ao chão. Voltei pra destruir seu império, cê foi de herói a vilão. Presenciei com tristeza ser cuspido no prato. Lembrei dos seus discursos em alguns anos passados. Sua máscara caiu, então eu fui ao chão. Voltei pra destruir seu império, cê foi de herói a vilão. Solta é a voz, seguinte, solta a voz. O deputado que aprovar a emenda vai ficar com 20%. Sei. Eu vou sei ficar com mais 20%. E o governo vai comer mais 23% de imposto. É negócio, tá ligado? Eu quis ser capa de revista, tocar na Smurf e ouvir na nave dos passa. Trovando nas noites, mandar meu som pro mandrake. Expor na rap nacional, então soltei minha voz e fiz do sonho real. Eu vi você cantar minha música, pagando meu pau. Ouvi da sua boca que eu era promessa nacional. Mas eu tinha que assinar contrato com a sua gravadora. Meu cachê vindo do governo no esquema de produtora. E na troca de favores, eu chegaria ao topo. Eu vi o erro de pertinho, vim tacar gasolina e fogo. De mentiroso e bandido, carrege que é distância. Vim pra resgatar o orgulho, ferido por sua ganância. O mesmo rap que é instrumento de salvação, em suas mãos virou cifrão, atraindo os ladrão que vem de terno e gravatinha. Conversa mole e proposta, mas aí, compadre, não passarei por essas portas. Eu não cheguei agora, tô a milhão, meu parça. A rua consome o que o mercado não abraça. Minha verdade ofusca seu brilho, cadê sumiu? Vim demolir seu império, levantado com o que não é seu. Nas camisas as frases que inspirava a revolução. Hoje é chucada com diamante cifrão. Sei quem não abandonou a guerra, hoje sei quem é favela. Tô ligeiro com os traíra, de olho aberto com os pés. Presenciei com tristeza ser cuspido no prato. Lembrei dos seus discursos em alguns anos passados. Sua máscara caiu, então eu fui ao chão. Voltei pra destruir seu império, cê foi de herói a vilão. Presenciei com tristeza ser cuspido no prato. Lembrei dos seus discursos em alguns anos passados. Sua máscara caiu, então eu fui ao chão. Voltei pra destruir seu império, cê foi de herói a vilão. Ô, vem, dá licença daqui, meu irmão. Sai daqui! Que isso, fora, cara, meu irmão! Assina aqui! Sai fora, véio, rapaz! Assina, cara! Vou assinar nada, não! Olha pra nós, safado, olha pra nossa melhora, rapaz! Safado! Se liga, e é assim que você quer representar o rap, você rapaz? Não, tio! Safado! Pô, tá vacilando! Você tem dá talento, licença, cara! Dá licença! Não fica dando mole, não, rapaz! Dando mole? Fala dando comigo, mole? Dando mole se eu assinasse contigo, pilantra!